você. Os sucessos da música cristã estão aqui. Você ouve as suas músicas favoritas. A gente toca. Sou a tua casa, sou o teu abrigo, faça em mim morada, eu já moro em ti. Novo Tempo. A voz da esperança.